comunicado com o localizador. Baixada, livre pouso 10, Chanel 6310. Azul 4070, boa noite, a identificação desse para 3 mil pés, o altímetro em Salvador no 095, chegada mar e voo direto TAP. Zona 0, no solo, os 48. Libera a direita, solo 1, dezembro, decimal 9. Direita, 219, chanel 6310. Chanel 63 10, boa noite. 63 10, boa noite, táxi Alfa Juliette 62 ao portão. Alfa Juliette 62 ao portão, Chanel 63 10. Estimativa, como já for autorizado, ILS desce para 2000, acústico estabilizado. Obrigado. Mandou boa noite pro ano 398, com a Victor. 398, boa noite. A sua identificação desse mantém a 4000, altímetro 1015, chegada Mari, virada ETAP. 24.015, chegada Mari. Afirmativo, a cor de ETAP. 1398. Foi direto ETAP? Afirmo, já estamos voando na 398, voando ETAP. Ok, só para confirmar, não havia recebido seu cotejamento, a parte que o senhor cotejou ETAP. Sem problema. Série Brasília, autorizado nível 360, via Perzul 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5421 no transponder. Série Brasília 360, decola da 10 com curva direita no perfil Arbor, após posição Elefa. Ela está chamando Salvador 208, acionando 5421. É o gol 1613. 1613, correto, portão 3, chama pronto para os back acionamentos. Chama lá quando pronto. 070, foi Duna, desça para 2000, permanece no 15 no altímetro, aguarde apenas a final LS. Vai seguir tráfego à frente agora, interceptando o final de 10 minutos. Ativo, desceu para 2100 no centro, aguardando o final LS, 0470, LS, 3662, continua aproximação, reporte baixado travado, que é negão no 0 no 5. DLS, fome estabilizado no localizador. DLS, zona estabilizado no curso localizador. Zona 398, direto zona desça para 3000. Direto zona desça para 3000, vou na 398. Baixado travado, está 300, galera. Fiat, baixo travado, tudo autorizado, 120 Grosso, sempre nós. Livre, pouso, 9, 9, 0, 300, 2. Poderia confirmar para a gente o vento? Vento de 120, 120, com 7 nós. Obrigado. Salvador com 1885, portão 9, autorizado, reporta ataque. Reporta ataque, 1885. Gol no 885, apenas confirmando a rota, após bridge, vai voar a posição, a aerovia Pesulo no meia, após prossegue Belo Horizonte, direto Trive, direto Poços e após Guarulhos, confere? Confere, bridge, Pesulo no meia, Belo Horizonte, direto Trive, direto Poços. correto, Golno 885, reporta ataque. Reporta ataque, obrigado. Localizador para pista vista, azul 4070. Azul 4070, complete a aproximação e IDS, chame torre 198, decimal 95. 295, boa. 62, bem-vindo, solo é 57, direita, 21.9, solo. 4090, boa noite, azul 4070. Ao 070, da azul, reporta que tem embaixo travado. Cortará. 62, boa noite, táxi via Alfa. E reporta antes, ataque 6 Juliette para ingresso. Alfa, com quem? Alfa, e mantenha-se antes do ataque 6 Juliette, aguardando para ingresso, tanto 3662. Alfa, está de décima. Travou azul 4070. Zero, seguinte, pista livre, pouso autorizado, 190, vento 128. Livre pouso, pista zero, azul 4070. Mantenha a posição antes do ataque 6 Juliette, aeronave da Gol já presta a iniciar o táxi. Após a mesma, ingressa Juliette 08 ao portão. O Gol 1885 está pronto para o táxi, POB 188. O nosso alternado é o Galeão, com autonomia de 4 horas e 13 minutos. Gol 1885, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, o ajuste 1015. Agora confirmando o POB 188. Afirmativo, 158, o alternado é confirmado. Tem copiado. Sua acusa estabilizada no localizador da 10. Recebe emergência da 10, com 1015, 2000 autorizado. Reporta aí, estabilizado, foi 98. Bem-vindo, solo agora 01, na direita 121.9, solo livrar. Direita, confirmando a frequência? 121.9 o solo. 121.9, azul 4070, obrigado. Azul 4070, boa noite, táxi via Alfa Juliette 01, é o portão. Alfa Juliette, portão 01, azul 4070. Salvador, Paulo Salvador, o gol 1613, pronto para posicionamento na posição 03. 1613, só um instante para iniciar no 03, a aeronave da Azul, já na Taxiway Alpha, próximo a Juliette, vai parquear até o 01. Coordene com a equipe de solo após o parqueamento da mesma, tem livre pushback, acionamento, reporta táxi. Entra, pode passar para o Azul na retaguarda, esse o push lá para o táxi, gol 1613. Estabilizou o gol no 3 e 9 horas. O 98 chama em torre em 1895. 1895, bora. Oi, Salvador, boa noite, gol 1398, tá agora uma milha do Índio Serra. Na aproximação, informando que está ali, está com companhia agora, iniciando a decolagem. Gente, 1398. Pouso autorizado, check-trem, vento 130 com 10. Sente, livre pouso, trem checado no 398. Sim. 885 da Colab 05, controle em 20.8, com voo. 208, boa noite, gol no 885. Salvador, boa noite, gol 1885. 1885, boa noite, contato radar na decolagem, se mantenha o nível de voo 340 após 2000 direto Leda. Ok, após 2000 direto Leda, só 340, gol 1885. Paulo, Salvador, Web 5827, informação Victor, RNAV Galeão 360. WebJet 5827, informação Victor, confere, só um instante, copy Galeão, prepara a saída da Eulia da Bridge, aguardando copy. Da Eulia da Bridge, aguardando, Web 5827. Bem-vindo, Solo 08, Olivrão 21.9. Gente, Olivrão 209, gol 99. Meio 3, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, com ajuste 1015, agora um bom voo. Gente, Índia Alfa, no ponto de espera da Alfa, ponto de espera Torre 295, obrigado. Salvador, boa noite. Luna 398, Luna. Luna 398, boa noite, táxi via Alfa, Juliette 09, ao portão. Alfa, Juliette, para 09, Luna 390. WebJet 5827, pronto, copo. Pronto, copy, Web 5827. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta uppers do 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5441 no transponder WebJet 5827. Autorizado Galeão 360, da El, Leda, Bridge, uppers do 10, após conforme o plano. Controle 1208 e o transponder 5441, está na ponte 4, Web 5827. WebJet 5827, correto, portão 4, chama pronto para o inspecionamento. Chamaremos Web 5827. Boa noite. Boa noite, pista livre autorizada, além decolada 10, vento 120 flash. A gente decola, capitão 10, voo 1013. Boa noite. Identificação, desça e mantém 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1095. Confirmo a chegada, Mari. O 885 cruzou 140, chame Recife agora, 128, corrigindo. 133-25. 325, boa noite, gol 1985. Confirmo, descida para 2 mil pés com 1015 da presente direto e TAP. Qual a sua velocidade? Como manter até o través de TAP? Cruzado Natal, nível 370, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar, onde intercepta a Pêzulo 190 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5446 no transponto. Cruzado Natal, nível 370, decola da pista 190 com curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, intercepta a Pêzulo 190. Depois rota conforme o plano, controle 190, decimal 8 e o transponder 5446, 3662. Obrigado, bom trabalho. Lamento. 3662, obrigado. Salvador Apollo, continuing West Chance 674, we have the picture information. Webjet 6748, Skunk identification, send maintain 3000 feet to Mercedes 1015, start reduced to 250 knots. Here's the 3000 feet to 1015, reduced to 220 knots. Accept quality. This is to 250. Okay, 250 knots, 6740. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5444 no transponder. Oceanair 6310, autorizado Recife 350, pelo período 58. Decola da 190, curva esquerda, Puca, Caju. 208 é o controle, o transponder é 5444. 5444. Correto, portão 62 chama pronto, chama 6310. Chamará 6310.